questão de honra ou ignorância. Sua fragrância chega até me dar ânsia. Este é o comentário de um julgado, um otário que quer direito igual de viver, criança, homem e mulher. Porém pra isso não se deve desistir, sempre, sempre insistir. Progredir, questão de honra, fora de ideal, é ridículo. Informação negativa de um veículo. Pois sofrimento dos menos favorecidos, iludidos, falidos e falecidos. E ninguém com poder quer saber. E tanto faz, bem ou mal, matar, morrer. Questão de honra, o modo educado de agredir. Acordar, dormir, chorar ou rir. Tendo dinheiro e poder, querem que você morra. E ainda tem coragem de dizer que é uma questão de honra, questão de honra. Questão de honra, questão de honra. Questão de honra, questão de honra. Questão de honra, questão de honra. Questão de honra é o que não se entende. Desentendimentos, mísseis, Oriente e Ocidente. E a ira destrói as emoções. Lágrimas de sangue escorrem pelos corações. Fome, desemprego, criança sofrendo, adoecendo, emagrecendo, morrendo. Resultado do desprezo, do abandono. Tratadas então como cães sem dono. Como? É relativo e cheio de hipocrisia. Porém do bolo já tiraram a sua fatia, que por sinal foi enorme com certeza. Com sua nobreza e esperteza formou sua riqueza. Entretanto a cabeça eu não vou baixar. Vou lutar, batalhar, suar e de conquistar o que é meu. E sem abrir mão, ressuscitar a mente e o coração. Não me interprete como um cara sensacionalista. Não sabemos quem será o próximo da lista. Da vida negada, acabada de violência, garra, independência, sobrevivência dos que dizem ser humanos. A nós iguais, marginais e morais, banais, dos quais muito mais. Futuro sinônimo de união, razão. Viver bem é a nossa sugestão. A honra de um homem é sua própria vida. Orgulhoso de estar vivo numa vida sofrida. Nada vai tirar nossa razão. Razão de viver, crescer, vencer, chorar, ganhar. Fé, determinação, coragem, geração, rap, essa é nossa mensagem. Questão de honra, questão de honra. Questão de honra, questão de honra. Questão de honra, questão de honra. Questão de honra, questão de honra. Questão de honra, questão de honra.